Olá, aqui quem fala é o Hudson, um dos editores e criadores do Caçando Carneiros, e eu tô aqui passando para dar alguns avisos sobre esse podcast. Como você viu aí, a gente vai falar sobre estupro e assédio na cultura pop. E ele foi um episódio bem difícil de gravar, teve muita conversa fora do microfone, teve muita pesquisa também, foi difícil até de encontrar uma trilha para ela. Então, queria trazer alguns avisos aqui. O primeiro dela é que a gente fala explicitamente sobre estupro. Então, se você tem algum tipo de dificuldade com esse assunto, talvez não seja o melhor episódio para você. Pula esse e vê todos os outros que a gente tem aí no acervo. Outro aviso é que a gente juntou gente com várias opiniões diferentes. A gente não concorda entre a gente com algumas coisas sobre o assunto, mas a gente conseguiu ter uma conversa bem decente. Respeitando o assunto um do outro. Então, se você tem alguma coisa para acrescentar, seja muito respeitoso. A gente tem o espaço para comentários para isso mesmo. Eu mesmo falei algumas coisas que eu não sei se eu concordo hoje, que faz alguns meses que a gente gravou, mas tá aí, a discussão é muito densa, a gente não esgotou o assunto, mas a gente espera que a conversa comece aí e se estenda aí pelos comentários. Conversa com seus amigos sobre. A gente tá todo mundo aí à disposição para conversar com vocês também. E é isso aí, espero que você goste do episódio e abraço. Olá, esse é mais um MiCast e hoje a gente tá aqui com o Cairo e com a Amanda e a gente vai falar de um assunto bem complicado, bem delicado, que é sobre estupro na cultura pop no geral. Tem vários casos aí pipocando no nosso país, também na indústria no geral, que fez a gente começar a pensar, achar necessário assim a gente falar um pouco sobre o assunto. Então, só pra gente mapear um pouco o que a gente vai falar, a gente vai começar falando de alguns casos específicos, tratar um pouco o assunto no geral, e depois a gente vai citar até algumas fontes assim que a gente acabou vendo de documentário, de podcast, de vídeo sobre o assunto. A gente depois vai falar de alguns casos específicos na cultura mesmo, então filmes, séries, essas coisas que acabam tratando o assunto, sejam de uma forma legal ou não, e depois a gente vai fazer um encerramento com as conclusões e pensamentos finais. Só pra gente dar o panorama geral, então, um caso bem pesado que tá trazendo um assunto muito à tona, tá se falando muito sobre, é o caso do Harvey Weinstein. Não sei se é assim que pronuncia, mas deve ser alguma coisa por aí. Que ele é um produtor muito, muito zica, ele produziu basicamente todos os filmes Tarantino. O Discurso do Rei, por exemplo, foi produzido por ele também. Vários filmes do Oscar foram produzidos por ele. E ele ficou muito tempo intacto, assim, fazendo. Ele ficou por anos assediando mulheres e chegando até o estupro de fato. Até que, mais ou menos em outubro, por aí do ano passado, postaram um artigo no New York Times de Denúncias. várias denúncias de assédio, várias mulheres denunciando ele. Tanto que depois acabou surgindo histórias de tudo que o Harvey fez para que esse artigo não saísse, assim. Rolou muita coisa dos caras querer subornar o pessoal do jornal e tal. Depois disso, a casa começou a cair lá em Hollywood, porque quando viram que tinha muitas mulheres se posicionando e falando sobre isso, e não só mulheres, mas homens também que foram assediados. Mano, o pai do Chris, eu esqueci o nome dele. Ele Terry tem. Crews. Vocês viram isso? Não, não vi. Ele tem um caso de assédio e ele. Mano, todo mundo sabe quem é o Chris, o cara é enorme. Tipo, um cara chegou pegando nas partes íntimas dele e tal. Ele falou que ele ficou paralisado, ele não sabia muito bem o que fazer. E, tipo, se um cara desse tamanho tá vulnerável, imagine todo o resto, assim. Depois disso, começou a ter várias denúncias, começou todo. Não sei se já existia antes, mas começou a intensificar mais o movimento do Me Too, né? Que foram várias pessoas que eram assediadas tal, que postavam nas redes sociais com a hashtag MeToo falando e denunciando os casos. Daí teve o caso do Kevin Spacey, assediou vários meninos tal. Daí depois que começou a sair as primeiras denúncias contra ele, daí que ele se anunciou como homossexual, assim. Tipo, até comentaram no Twitter que ele criou uma coisa que não existia, que é um péssimo timing para você falar, para você sair do armário. Então, uma coisa que aconteceu muito também foi a falta de postura dos homens. Ao invés de ter uma posição de fazer uma desculpa honesta e tal, eram desculpas fazendo meia-culpa, não assumindo a responsabilidade de fato. Nunca, poucos casos assim, teve alguém que assumiu a culpa e tal. Um bom exemplo de um caso de desculpa bem feito assim, foi o criador do Rick and Morty. Na época que ele trabalhava com community, ele acabou se apaixonando por uma menina tal, e que era roteirista na série, ele era produtor executivo. Então ele acabou várias vezes abusando dessa liderança assim, pra dar em cima dela e tal. Ele nunca chegou no lance de violência mesmo, mas ele botou ela em várias situações desconfortáveis. Daí ela fez a denúncia nas redes sociais, ele tem um podcast, ele se posicionou, falou assim, o que eu fiz foi errado. Deu uns 7 minutos assim, de explicação, falando como ele mentiu pra namorada dele na época, como ele abusou do poder que ele tinha e que ele só fez as coisas que ele fez porque ele não via as mulheres como seres humanos reais, mas via mais como objeto, mesmo que ele não tinha noção da época, que qualquer coisa que ele fizesse não ia reparar a situação, mas só que ele estava muito arrependido mesmo, tal. E a mulher, depois que ela viu esse pronunciamento dele, ela se posicionou e falou assim, olha, é assim que se pede desculpas quando você faz alguma coisa desse tipo, sem você tirar culpa de você mesmo, mas você assumindo. E ela aceitou as desculpas dele e tal. Então foi um caso bem legal, assim, de reconciliação mesmo. Ele não fez mais que a obrigação dele. Não fez mais que a obrigação, né? Dele. Mas, tipo, é legal ver que pelo menos alguém admite que errou, sabe? Sim. Nesse sentido, assim. De fato, ele não fez nada mais que a obrigação dele. Isso não tira a culpa dele de momento algum, né? Mas uhum. É bom que ele teve uma atitude de homem dessa vez. Sim. É bem isso. O que a maioria dos caras não tiveram. Uma coisa que... a gente falou assim também, que o assunto tá muito em voga, mas a gente não sabe muito bem direito como falar algumas coisas, porque teve um caso do... que é um comediante que eu curto também, que é o Ozzy. Acabou saindo com uma menina uma vez e não tava muito legal o negócio, e a menina acabou fazendo um texto denunciando ele de assédio, assim. Mas tem dois problemas aí, que... primeiro, que ela já tinha conversado com ele antes, então não é que nem o caso do criador do Rick and Morty, assim, que não teve esse pedido de desculpas, esse momento de desculpa não tinha existido antes, assim. O Ozzy, tipo, depois que aconteceu, ele pediu desculpa pra menina e tal, mesmo assim ela postou o texto. Teve várias mulheres, assim, que falaram assim, olha, a única coisa que ele fez de errado foi não ter lido a mente dela, assim, porque ela, nessa situação, ela podia muito bem ter falado. Não chegou a ser um assédio, de fato. Tipo, no máximo que ele fez foi, tipo, foi um dating ruim, assim. Várias mulheres... Eu até ouvi o caso, né, que parece que ela não tava muito afim, e depois disso eles ficaram de boa, assim, não rolou nada, mas eles conversaram ainda um pouco, e depois ela foi embora, e não, isso aconteceu. Não, teve mais... são casos meio delicados, assim, da gente ficar falando. Vou tentar achar em algum lugar e colocar na descrição aqui do podcast, daí... vocês leem. O pessoal tira a própria conclusão. Mas, tipo, esse que é o ponto, assim, tem muita coisa pra ser discutida e tem muita coisa que a gente não sabe muito bem como lidar, assim. Tem algumas coisas que são muito óbvias e que a gente tem que tratar, tem muita coisa que não tá muito solidificada ainda e por isso que é importante a gente falar sobre. Outro caso bem complicado, assim, da indústria no geral, como é que é complicado, alguns anos atrás, mas pra mostrar que não é um caso, uma coisa específica de Hollywood, isso acontece no mundo todo. A ONU, alguns anos atrás, pediu pro Japão parar de sexualizar personagens femininas, principalmente de menor de idade, assim, porque isso estava incentivando até pedofilia mesmo. Porque no Japão, e tipo, o lance do anime no geral é muito complicado, porque tem gente que não vê só por causa disso, assim, e é muito justo, porque tem vários animes que eu gosto, relativamente gosto, mas só que eu quase abandonei por causa desse lance de ficar sexualizando personagem e tal. É muito difícil em anime, principalmente os shounen, né, que é mais pro público de meninos, tratar da violência sexual de fato, assim. É, isso que acontece é mais, tipo, tratar do assunto diretamente é mais pros animes de adulto, assim. Mas só que tem várias situações de objetificação, tem várias de assédio mesmo que... Enfim, é meio nivelado, mas acaba tão enraizado na cultura que depois que acaba desencadeando pra coisas mais pesadas, é só uma questão de tempo. Cara, você que tem mais... contato com esse tipo de coisa. Eu tive mais contato com anime do que o normal, numa época. Ultimamente não tô tendo tanto, assim, eu acompanho alguns poucos, a grande maioria deles é shonen, né? Pra quem não sabe, shonen é um subgênero de animes que ele é focado no público masculino. E pra garotos, assim. E, cara, eu poderia citar inúmeros casos que isso acontece e a todo tempo e é, tipo, bem jogado. Mas vamos citar alguns. Sim, assim. Eu tenho alguns em mente. Eu lembrei de um agora. Sword Art Online, isso sempre aconteceu. Nossa, cara. É horrível, cara. Muitas vezes, e é tipo assim, o jeito que é filmado a cena, tipo, ele não diz. A cena não se trata de algo do tipo, mas eles fazem algum jeito pra que. Fique insinuado? Fique insinuado. Por exemplo, a personagem vai falar alguma coisa e ela fica de quatro e a câmera foca nas partes íntimas dela. É pesado. Entendeu? E a cena não tá tratando disso em momento algum, mas eles querem focar. Por exemplo, parecendo que eles estão implorando pra que a atenção dos meninos fique ali, entendeu? E é algo muito, muito escroto. E até o próprio tema, assim, o personagem principal, ele é rodeado por meninas o tempo inteiro, todas querem ele. Isso é até um gênero. Isso é até um gênero. Tipo... E se não me engano, olha a contradição que tem, né? Eles têm essas apelações que eles fazem em várias cenas, né? Com 100% são com mulheres, com garotas menores de idade, né? Na trama. E, se não me engano, acho que na segunda temporada tem quase um assédio, praticamente, né? Um homem mais velho. Não sei se você lembra disso, se você assistiu. A segunda temporada não assisti. Nem a primeira. Nem a primeira? Ah, cara, vale a pena ver. Assim. Continua. Acho que na segunda temporada é um homem mais velho que ele assedia a namorada do personagem principal, né? Pra quem sabe, a Asuna. E os caras repudiam isso, tal, e o Kirito, né, que é o personagem principal, ele quer bater no cara, tal. E, se eu não me lembro, é algo parecido com isso. E tipo, o anime se contradiz objetificando a mulher. Mas eu acho que é um outro problema que quando a gente vai falar mais sobre isso, que além de não tratar muito do assunto de violência sexual de um jeito legal, não legal assim, mas o jeito verdadeiro, o jeito que deve ser tratado. Porque o que acontece exato. Porque a maioria das vezes... E quando ele é tratado como um crime ou com alguma coisa ruim, ele é só colocado na narrativa como motor e como motivo de ação pro protagonista. Uhum. Isso é muito comum. Então a violência sexual, tipo, a mulher não mostra direito como a mulher sofre aquilo, não mostra direito a jornada da personagem. E aquela violência sexual acaba sendo só um motor só pro protagonista. Sim. Assim. E até mesmo, por exemplo, outro exemplo, acho que de um anime até mais recente, que tá tendo segunda temporada agora, tá bem famoso, tem até no Netflix, que é o Nanatsu no Taizai, que o personagem principal toca nos seios da menina o tempo inteiro, nas partes íntimas o tempo inteiro, tipo, sempre tem ângulos muito fechados nos seios das mulheres. Assim, eu não gosto tanto, eu acho que eu nem tô vendo mais por causa disso mesmo. Quando eu lembro disso aí, eu acho muito forçado, porque não tem sentido narrativo nenhum, entendeu? Então não faz sentido você ter isso. E, cara, anime no geral trata a mulher, assim, de um jeito muito errado. Elas nunca são as personagens que tem mais destaque. Elas sempre são um alvo pro mocinho proteger. É algo muito, assim... não é real, né? E não é legal também. Poxa, tem tanto personagem legal que você podia trabalhar. Eles trabalham visual, que é sempre também bem... Sexualizado, né? Lembra muito os quadrinhos da década de 90, que tinham muito isso, né? Quadrinho americano, né? É o quadrinho americano. As super-heroínas, elas tinham roupas de super-herói, assim, extremamente coladas. Parece que elas não queriam combater o crime, né? Parece que elas estão indo, sei lá... Uma apresentação de pole dance. Sobre isso também, tem até o caso assim, da Viúva Negra nos Vingadores, já partindo pro cinema. Uhum. Que no pôster do primeiro filme, não sei se vocês lembram disso, tá, todos os heróis estão de frente e só a Viúva Negra tá de costas. Tanto que fizeram um meme, assim, tipo, só a Viúva Negra de frente, todos os caras, tipo, com a bunda assim virada pra, cara, não pra foto. Mas isso, tipo, né? A gente tava com humor e tal, mas querendo ou não, são coisas que estão muito sutis que a gente acaba não reparando. Sim, coisas que multiplicam esse olhar, sim, machista, não, cara, e sexista, né? Não, ainda mais no... Na indústria de como fala, publicidade, tudo que tá lá no pôster, ele tem um propósito, né? Desde a posição, sabe? Então é algo pensado, né? Ah, pô, foi sem querer, a gente, sei lá... A gente não viu, né? Não viu, não, é proposital, né? É pro cara olhar e falar, pô, isso aqui tem algo que eu gosto. E é recorrente, né? Recorrente, são casos isolados. Amanda, você tem algum documentário que você viu que tratou o assunto? Sim, tem o documentário da Netflix, The Hunting Ground, que trata sobre os crimes de violência sexual nas universidades americanas, norte-americanas, e como esses crimes foram silenciados, os estupradores não foram presos, e isso foi silenciado para que não tivesse a fama da faculdade, de um lugar seguro. Tem também o podcast do Mamilos, que eu amo Mamilos, né? Então sempre tem algum assunto que eles tratam muito bem. E aí chama... Cultura do estupro, exatamente. O episódio Cultura do Estupro, do Mamilos, que é muito legal. Fala, é um episódio bem longo, que fala bastante sobre a cultura do estupro na nossa sociedade, como ele é silenciado, como que a gente faz isso sem nem perceber, a culpabilização da vítima. Só pra delimitar também, se você quer um negócio mais jornalístico, mais pesado, você vai ouvir esse podcast, que isso, ele faz a função dele. Aqui a gente vai dar mais uma coisa de opinião, assim, e análises isoladas na cultura pop. Cara, você tem algum documentário que você viu? Algum material que você... Sim, sim. Também tem um documentário na Netflix, chama Liberated, né? The New Sexual Revolution. Ele trata da nova revolução sexual que a gente está vivendo atualmente, né? Que é a objetificação do ser humano em si, né? Ele é bem legal, a gente está até conversando antes, né? Que ele trata do assunto em pontos de vista diferentes, né? Tanto para o homem, o que ele pensa sobre sexo, sobre o que é ser homem, que eu achei algo muito forte também. Ele trata de temas muito legais, e também da parte da mulher, e depois ele meio que faz um apanhado disso e faz uma conclusão. E eu recomendo muito, cara, pra gente entender o que a gente tá passando nesse período, né? Já houve uma revolução sexual, acho que nos anos 70, que ela foi muito difundida, 60, 70, ela foi muito difundida, mas é engraçado que naquela época o amor ainda parecia que tava em questão, né? Agora, quando você vê o documentário, né, eles fazem uma cobertura do Spring Break, e ele acompanha um grupo de garotos, né? Depois eu acho que um grupo de meninas também. E existem várias coisas que acontecem ali que estão muito na nossa sociedade, mas lá tá muito escrachado. E então tem, cara, homem tratando mulher igual objeto, e mulheres também fazendo a mesma coisa. E eu acho uma opinião muito importante, acho que quem quiser, acho que vale muito a pena. E nesse caso, diferente da revolução dos anos 60, 70, não existe amor. E eles falam em vários momentos que o amor é uma mentira e que o sexo é só o sexo. E é engraçado também quando eles conversam com os meninos, né? E eles perguntam pra eles como que foi, tipo, a primeira vez deles, né? E por que que eles quiseram ter a primeira vez deles. E a resposta é sempre a mesma: pressão. Pressão de que eles não seriam homens o suficiente, eles não tivessem feito aquilo, que já tava na idade, tipo, e eles perderam a virgindade deles com 14, com 15 anos. E eles sempre falam que eles não queriam, sabe? E teve uma parte assim que um especialista tava comentando o assunto, e ele tava conversando com um garoto, e acho que uns meninos estavam incomodando ele também por causa desse assunto. E o garoto, ele respondeu assim, bem enfaticamente, olhando pros olhos do cara, né? Eu lembro até hoje dele falando. Que o menino respondeu que ele queria ser criança até onde ele conseguiria ser, entendeu? É um negócio muito mal resolvido, assim, da nossa geração de masculinidade, total. E eu acho que é aí que tá o cerne, que desenvolve todo esse problema do machismo, enfim, sexismo. É você não entender o seu papel, entendeu? E a sociedade dizer esse papel pra você. Mas enfim, a gente vai discutindo mais. Eu acho que o principal ponto do documentário, assim, é de quando você começa a objetificar as pessoas, tratar elas como só objeto e não ter esse lance da, que teve na Revolução Sexual da década de 60, que é o lance emocional mesmo. Ainda tem afetividade. É, sem a afetividade. É só um passo pra isso virar um assédio ou um estupro, porque você não tá considerando a pessoa do seu lado como pessoa de fato. É uma bestialização, na verdade, né? É. Você trata a pessoa como nada. Você quer bestialização? Você quer satisfazer seu desejo mais primordial, assim, que é o sexual, que tá esbanjando. E eu quero realizar aquilo e pronto, acabou. Não importa o que você pensa sobre isso, não importa se você quer ou não quer. Não importa a pessoa, né? A pessoa não é considerada. E tanto na parte do estuprador quanto da vítima, né? Porque a vítima é vista como o objeto de prazer e o estuprador é visto como, nossa, a pessoa que não consegue nem controlar os seus desejos. Uhum. Realmente, é como se ele fosse uma besta que, nossa, a gente precisa se proteger dele porque ele não consegue se controlar. Eu acho que outra coisa normal também é pegar os casos de estupro e falar assim: ah, não, esse cara é meio anormal, ele é uma aberração. Não, tipo, as pessoas normalmente não são psicopatas quem fez isso, são pessoas normais. Sim, claro que tem gente louca, né? Mas é verdade, assim, é uma coisa que quando eu tava entendendo no assunto, eu queria caracterizar como se fossem pessoas que tinham realmente um problema psicológico, né? Mas, assim, não dá pra ignorar. Tem muita gente que acha que isso é normal, realmente. Sim, e na maioria dos casos, nem são... Não são casos, por exemplo, de pessoas... Nossa, eu tava passeando na rua, veio um cara, saiu do trás da moita e... Nem são casos assim, são pessoas da família. Acontece no espaço privado, né? Pessoas de confiança, amigos... Pessoas normais, né? Sim, e a gente já desfaz esse mito, né? E a gente acaba achando que isso não é verdade porque as pessoas não falam, entendeu? As pessoas não falam que isso acontece na família. E quando a gente escuta isso, a gente fala, cara, não é possível, porque é uma coisa tão horrível que você acha que não é verdade. Mas, gente, acontece. E por que as pessoas não falam? Porque quando elas falam, no caso, na maioria das vezes são mulheres, quando elas falam, elas são vistas como a culpada. Por exemplo, tem o caso da... Não sei se vocês chegaram a ver, de uma menina... Acho que ela tinha 14 anos, que ela foi estuprada pelo avô. E ela tava na casa lá dos avós e ela tava saindo do banho, ela saiu com toalha. Saiu do banheiro com toalha no corpo, tava indo pro quarto dela, se não me engano. E aí o avô dela chegou e estuprou ela. E aí depois de ela criar coragem e contar pra... Ela criou coragem e foi contar pra avó dela... O que que a avó dela viu? Mas quem mandou você sair do banheiro de toalha? Você não sabe que seu avô não consegue se controlar? Ser provocativo, né? Então a mulher é vista como a culpada. Ela vai pra delegacia e que perguntam pra ela? Mas com onde você tava? Com que roupa você tava? Mas você tava andando sozinha? Eu acho que... Que hora você tava? Você, tipo... Acho que é por isso que é importante também a delegacia da mulher, né? Porque geralmente quando as mulheres vão comentar esse tipo de assunto com um homem que tem esse pensamento machista, né? Ele começa a fazer esse tipo de pergunta. Exatamente, já é um problema no registro, né? O próprio homem que tá lá, ele mesmo, às vezes, ele é uma pessoa machista, ele vive isso na casa dele, então... Amanda, fala um pouquinho dos dados do lance que a gente não tem dados. Tá, uma coisa, os dados que a gente tem são dados tirados dos Estados Unidos, tá? Porque aqui no Brasil a gente nem tem números. Então, assim, os dados são que 99% dos estupradores estão soltos, né? Só esse fato de que não tem registro, tipo, por que não tem registro? Não é porque não acontece, porque a gente sabe que acontece. Mas é porque é muito dificultoso, é muito difícil. É só esse lance da pessoa se abrir, né? E a gente tá falando aqui do caso que é muito mais recorrente pra mulher. Mas tem o caso também de meninos que são abusados e tal. Que tá tudo dentro desse assunto, assim, né? Dessa crise. Apenas você falou da delegacia da mulher, mas, assim, no Brasil apenas 10% dos municípios tem a delegacia da mulher. Isso é muito pouco, cara. Sim. Isso é muito, muito pouco. Sobre isso que a gente tá falando, um documentário que eu vi, que é da Netflix também, chama Audrey and Daisy, que é sobre... Esse documentário foi feito antes de 13 Reasons, mas é assustador o quão parecido é o lance de meninas menores serem abusadas pelos atletas da escola, a escola não tomando nenhuma providência, as meninas sempre estão nessa posição assim de dúvida, né? Tipo, ah, porque é vagabunda, por isso que tava lá com os caras. E tipo, pra elas assim, não tava acontecendo. Tipo, às vezes elas nem vão com a intenção mesmo de começar um ato sexual, mas elas são embedadas, são induzidas a isso. E o processo judicial todo, que o documentário mostra aqui, é muito complicado e tal. É assustador, assim, como é parecido com 30 Reasons. E é aquilo lá, tipo, isso que nos Estados Unidos a gente, tipo, tem alguns números, aqui no Brasil a gente não tem nem isso, né? Isso que você falou das escolas e tal, é o que mostra bastante também nesse documentário do Hunting Ground. Mostra, você chegou a ver? Não. Mas as próprias meninas que sofreram, elas dão testemunho, né, no documentário, e elas falam que... Como que aconteceu, depois como que foi ir pra universidade, falar com as pessoas responsáveis. Olha, todo mundo quer fazer uma denúncia e tal. E as pessoas simplesmente falavam, faziam essas perguntas, né? De sempre, que a gente tá acostumado. Mas onde você tava? Mas você falou não? Mas assim, como que você falou não pro cara? Mas você falou quantas vezes, sabe? Mas você deixou claro que você não queria? Viu, mas você tem certeza que você quer denunciar? Porque você vai estragar a carreira dele. Ele vai acabar com a carreira dele. Tipo, mas a gente não sabe também se o que o cara tava passando, né? Vai saber se ele tava passando por problemas. Então, assim... E por fim, quem acaba sofrendo é apenas a vítima, né? O estuprador fica ileso. Pelo que eu tô vendo, então, parece que não é nenhuma questão de impunidade, né? Porque quando a gente pensa, cara, Estados Unidos, o cara fez, o cara vai pagar, né? Não, porque nos Estados Unidos tudo funciona, né? É. Só que não. E pelo que me parece, não é bem assim, né? Parece que é realmente um jeito de se pensar as coisas que tá completamente errado. Então não é só a impunidade. Exatamente. Isso é uma coisa, porque a gente fala, não, precisa ter mais punição, mas... Com certeza precisa, né? Precisa, sim. A gente tem tido no Brasil, tem melhorado, assim, a questão das punições por casos de violência contra a mulher. Só que, assim, a gente vê que esses números não mudam. Então, por mais que tenha mais punições, isso não chega a mudar em nada, porque... por causa dessa cultura que tá enraizada. É um problema estrutural, exatamente. Né? Exatamente. As mulheres não conseguem... são desencorajadas a denunciar. E quando denunciam, assim, os números de casos que vão pra frente e o cara é preso são pouquíssimos. Nessas universidades mostra que os caras continuam estudando normalmente, nada acontece, eles não são expulsos. Enquanto que por outros crimes, os alunos são sim expulsos. Então não é uma coisa de, ah, a universidade não expulsa nenhum aluno por nenhum crime, não. Mas outros crimes, eles são expulsos, tem números de pessoas que foram expulsas, mas crime sexual, não. É bem então, bizarro. Então é pra gente encerrar essa introdução, querendo ou não, esse assunto acaba dando margem pra vários outros. A gente podia só falar só de objetificação da mulher, a gente podia falar só de pedofilia, a gente podia falar só desse movimento Me Too, a gente podia falar só sobre sexualização de menor em anime. Então desencadeia muita coisa. Eu acho que um assunto que acaba levando também, que são as consequências dessa estrutura, assim, né? Que nesse documentário, são duas meninas, a história de duas meninas, e uma delas acaba se matando, assim. Porque... sabe, então acaba tendo, puxando vários assuntos e tendo consequências muito graves do que apenas, muito entre aspas, o apenas, assim, o estupro, né? Então muitas tem consequências falam, bem pesadas. Aliás, muitas meninas falam também que, assim, o estupro realmente foi algo traumatizante pra elas, foi algo horrível, mas o tratamento que elas recebem depois disso é ainda pior, sabe? Como as pessoas tentam justificar, tentam silenciar e falam que é culpa dela. Uhum. Então elas falam que depois que elas decidem fazer a denúncia, acaba sendo muito pior. A galera falando que ela tá se vitimizando. Sobre o que a gente estava falando das leis e tudo mais, um fato assim interessante e chocante brasileiro é que em até 2002 a legislação permitia que o estuprador não fosse preso caso ele se casasse com a vítima. Então assim, até 2002 tinha uma lei para isso, que caso o estuprador se casasse com a vítima, ele não era preso. Então assim, tem também uma matéria da Super Interessante que fala sobre isso, sobre como a gente silencia o estupro na nossa sociedade, que eles começam contando um caso de uma menina, enfim, e eles começam contando como se fosse uma na era medieval, sabe? Tipo, muito tempo atrás, tinha uma menina e tal, e ela foi, acho que na feira, não lembro onde ela foi, mas ela foi estuprada. Ela tinha, tipo, 14, 15 anos. E aí, quando ela foi contar pra família dela, ela foi, fizeram a denúncia, e aí os policiais deram opção pro pai dela. Falaram, olha, o estuprador, ele pode ser preso, ou ele pode casar com a sua filha. O que, que você escolhe? E o cara escolhe que a menina case, se case com o cara. Por quê? Porque senão, meu, a filha dele ia perder a honra, entendeu? Sim, é exatamente isso que é tratado em... Cara, em inúmeras esferas, seja cinema e casos reais, uhum, de verdade, de que isso acontecia de fato. Sim, meu, quando... até 2002. E me parece que quando isso acontecia, você não ficava triste pelo fato de que aconteceu com a tua filha. É que manchou a honra da tua família. Exatamente. E, meu, aí eles... É engraçado que eles vão contando essa história, você fala, caramba, né? Olha como era isso antigamente. Aí eles falam assim, a única coisa que é mentira nessa história é que isso aconteceu recentemente, sabe? Tanto que aí eles falam dessa mulher que ela teve que se casar com o cara, ela teve filhos com ele, e por todos os anos que ela foi casada com ele, ele violentou ela, batia nela. E hoje em dia ela tá separada, ela se separou e tal, conseguiu se livrar do cara, né? Mas, gente... Amanda, você pode contar o caso lá do último tango? Então, do último tango em Paris, né? Que tem aquela cena famosíssima da manteiga, que eu não tinha assistido o filme até ontem. Mas eu já sabia que tinha essa cena, que todo mundo comenta. A galera comenta meio em tom de piada ainda. Ah, o cara faz sexo anal com a menina e usa manteiga pra lubrificar, né? Enfim, e aí uma coisa que eu não sabia, fiquei sabendo esses dias, é que essa cena foi filmada sem o consentimento da atriz. Ela não sabia que ia acontecer isso. Ela chegou a denunciar depois, falar sobre isso, mas assim, ninguém ligava pro que ela falava. E agora que, acho que foi em 2014, que começaram a falar sobre isso. E o diretor fala que ele admite que ele fez isso, ele fala que ele não se arrepende, ele faria de novo. E ele fala assim, que ele fez isso porque ele queria a reação dela como menina e não como atriz. Sabe? E nossa, é muito triste isso. É muito triste por isso, pela cena em si também, que eu falei que eu sempre ouvi com um tom de piada, e na verdade é uma cena... Eu achava que era uma coisa com consentimento, assim, a personagem ali, eram... Os personagens simplesmente estavam lá, ensinando, enfim, né? Mas não é, é uma cena de estupro mesmo. Ela chega a chorar, fala que ela não quer aquilo, enfim. É muito triste. E assim, e ela. A menina morreu em 2011, se não me engano. Foi em 2016 que ela morreu. Morreu em 2016. Ah, mas ela não chegou a ver a justiça sendo feita, né? Acho que até hoje não aconteceu nada. Tanto que ela ficou anos falando sobre isso, né? Tipo, e só começou a pipocar quando o diretor falou sobre o assunto. Acho que foi quando o Chris Evans chegou a postar no Twitter que ele tava. Abismado com esse fato, inconformado, e aí que começaram a falar sobre isso aí, acho que foi que o diretor se pronunciou. Ah, sim. Esse que é outro problema, assim, né, que tipo, a mulher falando não dá nada, aí quando um homem fala, tem um podcast... Parece que tem um peso maior, né? Exatamente, Tem um podcast dos caras do Anticast, que é... Nossa, deve ser a quinta vez que eu assisto Anticast, mas na vida de Mickcast, assim. Ah, tá. Que eles têm é a segunda vez que eu cito esse podcast também, que é o podcast sobre machismo na cultura pop. E é um podcast bem pesado, assim, que eles juntam uma galera e falam assim, ó, os caras que falam de cultura pop aqui no Brasil, tipo, não tá legal, assim, o tom e tal. E só, eu lembro que eu nunca tinha ouvido falar disso antes, e o podcast começou a ter muita visibilidade depois disso, e na leitura de comentários desse programa eles falaram assim, esse que é o bizarro. Tem um monte de menina falando sobre isso faz muito tempo, mas quando um monte de homem resolveu falar sobre isso, começaram isso a ouvir. Sério, né? Amanda, conta pra gente também de um caso aí que você viu do Blade Runner, que você chegou a ver a cena. Isso. Pois é. É, esse caso vai ser bem delicado, porque é fácil a gente falar mal de coisa que a gente, tipo, nunca viu, que não gosta, mas quando é coisa que a gente curte, porque quem acompanha a gente assim, viu que o primeiro podcast, o primeiro mesmo foi sobre Blade Runner. E a gente chegou a comentar essa cena, tipo, eu achei a cena esquisita, o cara, ele achou esquisito também, mas ele achou uma justificativa na narrativa, mas querendo ou não, é estranho. Então, fala um pouco da cena aí, amor. Então, pra mim não é difícil falar mal, porque eu não assisti esse filme, eu assisti só essa cena. Zero envolvimentos. Você tentou assistir Blade Runner. Eu tentei assistir, dormi, depois não fiquei motivada pra assistir, terminar de assistir, porque não, um tédio. Mas enfim, e tem a cena aquela que o principal lá... O Deckard. Ele tá lá com a menina. Se não quer, é o Android. É um Android. Mas ainda assim, né? E aí ele tenta beijar ela e ela nega o beijo, né? E aí ele começa a ficar violento, ele bate a porta, não deixa ela sair, aí ele joga ela contra a janela, assim, e ela tá meio ainda, né? Receosa e tal. E aí ele começa a falar pra ela, me peça, me beija, né? Ele começa a falar pra ela pedir isso pra ele, pra que ele beijasse ela e tal. E aí a música começa a ficar romântica, assim, né? Tipo, deixando esse, como se o momento fosse, como se fosse super romântico, esse momento que não é consensual, né? E, enfim, é isso, ele fala isso, né? Ele fala sobre isso. É, exatamente beija. Isso. Ah, ele pede pra ela falar também, fala que você me quer. Ah, sim, sim. You want me. Imaginando essa cena, se ela não tivesse essa trilha romântica, seria bem mais bizarro. Exatamente, ainda. Exatamente, né? Só seria... que fica uma coisa assim super, nossa, que lindo, né? Ele fala, né? Fala que você me quer. Uh-huh. Então, eu encontrei um recurso narrativo pra eles poderem usar essa cena, mas nada impede do que eu pensei não ser verdade, né? Eles realmente usaram aquilo simplesmente porque pra eles era normal, né? Mas na época, até hoje eu imagino quando eu vejo aquela cena, é que, enfim, quem tá envolvido com o filme sabe lá que o Deckard, ele tá tendo aquela crise de identidade dele, se ele é humano ou ele não é humano, ou se ele é um androide. Mas mesmo se for um recurso narrativo, ainda assim, visualmente ele é... Não, ele até, é tipo, porque é uma coisa que a gente pode discutir muito, assim, que é o lance de quando o estupro ele é usado como só um recurso narrativo pra algum personagem ou quando ele tá sendo integrado de fato na história, quando ele faz parte da narrativa e, tipo, faz sentido ele tá ali. Você acha que essa cena não faz? Eu acho que tem tudo a ver, eu acho que o principal, respondendo a sua pergunta, eu acho que a principal coisa pra gente perceber as sutilezas disso é linguagem. Porque, e linguagem, tipo, principalmente no cinema, assim, pode pensar assim, a linguagem é só, tipo, inglês, português, ou música é uma linguagem mundial, mas o cinema também é uma linguagem, então ele tem recursos, às vezes técnicos, que quer passar uma mensagem. E, resumindo, se não tivesse a música, a gente podia estar falando assim, beleza, ele tá abrindo espaço para uma interpretação, então ele tá me representando a cena, mas não necessariamente ele aprova. Mas com essa música, por exemplo, pode até ser, se fosse um filme mais sátiro, um filme mais irônico, por exemplo, daí tem uma cena dessa e tem uma música romântica, pode ser, tipo, pode querer dar o tom de ironia, que o Kubrick faz isso avassalador. Tipo, eu acho que o melhor exemplo de quem usa o sexo, usa a violência sexual de uma forma muito consciente ao Kubrick, porque ele consegue fazer um negócio que te choca, um negócio representar aquilo, mas ele guarda ao máximo tipo, expor os atores e tal, é só quando precisa mesmo. E tem muito esse recurso da linguagem, assim, porque se você vê fora de contexto, parece que ele tá provando aquilo, mas quando você vê todo o contexto é um sentido de sátira. Ou seja, se não tivesse a música, a gente podia provar. Mas todos esses casos que a gente tá falando aqui agora são muito antigos. Eu queria trazer alguns atuais, de que eu acho problemático como trato estupro. Eu acho que o Kyron já justificou por quê? Não, acho que... Você quer justificar? Pode ser. Fala o que você falou no cast, lembra? Eu lembro mais ou menos, assim. Mas o que eu entendo, assim, de recurso narrativo, como que eu tinha falado, o Deckard, ele tá naquela impasse se ele é um androide ou se ele é um humano. E a Rachel, naquela cena específica, ela diz a mesma coisa. Que ela, eu não lembro ao certo o que ela diz, mas ela tá nessa dúvida também, né? Quer dizer, não dúvida que ela é um androide, porque ela já sabe, né? Mas dúvida se os pensamentos que ela tem, eles são reais. E isso justifica ela ser um humano ou não, ou ter uma alma ou não. E o Deckard, naquele momento, ele também tava sentindo a mesma coisa, né? E quando ela vai embora, acho que o jeito com que o Deckard vai até ela e age daquela forma impulsiva, também tem esse jeito do personagem se posicionar dessa forma impulsiva, também tem um porquê, né? A gente já tinha conversado um tempo sobre isso, acho que eu vou comentar mais pra frente também. Enfim, do jeito que ele age com ela, era pra mostrar, além dele, mostrar pra ela também que tudo que eles estão sentindo é real. Então talvez por isso ele tenha usado, não um dia força, assim, mas é pegar e mostrar pra ela, olha, isso aqui que a gente tá sentindo é amor e você não tem que correr disso achando que... pensando que não vale a pena, sabe? Por isso que ele fala, diz que você me ama. Diz que você, tipo, não é... Essas memórias que estão na sua cabeça não são implantadas. Isso que você tá sentindo é real. Então você me diz isso, entendeu? E isso eu tomei muito da cena. E quando você vê o filme, assim, no contexto... em todo o contexto do relacionamento deles, você percebe muito disso. Eu acho que o meu envolvimento com a cena, eu consegui extrair isso. Mas não deixa de ser possível também eles não terem isso. Assim, falando da música, tipo, é estranho mesmo eles colocarem a música romântica depois. Porque ficaria realmente um clima pesado se não colocassem. Talvez o diretor pensou nisso, né? Se bem parece ele que tinha. Eles estão romantizando, né? Eu não tinha essa noção do que você falou, mas pra mim, vendo o cara ela fazendo isso, eu fiquei com medo. Se fosse eu ali, eu ficaria com medo daquele cara. Do não, jeito sim. que ele começa a bater a porta e jogar ela na janela e. E eu pensei isso a primeira vez que eu assisti o filme. Eu vi aquilo e falei, cara, isso é muito estranho. Isso é muito estranho mesmo. E depois que eu vi a segunda vez que eu me envolvi um pouco mais, aí eu falei, poxa, isso aqui talvez tenha uma explicação, entendeu? Entendi. Eu fui com essa cena com essa. Procurando essa perspectiva, sabe? Mas daí é que é difícil, né? A gente não sabe até onde a gente tá inferindo. Exatamente, Mas fica bem aberto, na verdade. Sobre esse lance das, tipo, de interpretação e tal, se algum cinéfilo hardcore estiver ouvindo a gente, eu acho que a gente já vai criar inimizade já, que eu vou falar mal do Tarantino e do Lars von Trier, que são dois caras que eu odeio. Tipo, o Tarantino eu ainda acho ele um cara muito competente, né? Um ótimo cineasta, mas eu não gosto do tom das coisas dele. Já o Lars eu não gosto mesmo. Citar rapidinho... eu acho que do Tarantino, o caso pior que eu acho é o do Oito Odiados, que tem... Tem esse filme. Que é um caso muito complicado, assim, que ele trata todo o lance do... Tem toda uma violência sexual ali no meio do filme, e ele é tratado quase como se fosse uma piada, como se fosse... O Tarantino, ele trata muito isso com qualquer tipo de violência. Violência é sempre colocada em um contexto de piada. Uhum. Mas isso acaba acontecendo... mas o problema nem é necessariamente a violência em si. Tem alguns outros cineastas... Eu lembrei da cena do Watchmen agora. Qual? Quando você falou de piada. Não, porque tem uma cena no Watchmen que... E é pesadíssima, cara. Tipo, você falou piada que o personagem, ele é meio sábio. Ah, pode crer, né? Pode crer. Então, já meio que... Pulando assim, porque no Watchmen, você chegou a assistir Watchmen, mano? Tem uma cena de estupro, tipo, aparece, acontece um negócio lá, mas a cena tem gravidade. Tipo, você pesa, é difícil assistir, é tenso. Mas, por exemplo, no Tarantino, ele é, por exemplo, no Kill Bill, tem uma insinuação de violência sexual e tal. Mas isso acaba sendo só um gancho pra trazer, tipo, pra violência ser uma piada de novo. No Oito Odiados também tem... Nossa, é muito... Onde que isso acontece no Oito Odiados? Só pra... Que é quando... tipo, daí nesse caso é de um homem pra um outro homem, assim. Que é o... Que o Samuel Jackson tá... Que é bem no meio do filme, é o ápice. E ele é tratado como se fosse... Verdade, lembrei. Você lembrou, né? É horrível essa cena. Mas, tipo, o Tarantino é bem complicado, assim. Porque eu não consigo... Pra mim... Ele não tem noção da gravidade da violência, assim. Mas o próprio Tarantino, assim, saindo da esfera dos filmes dele, ele foi acusado também de assédio. Pela mina do Kill Bill também. Não sei se foi... Uma Truman? Tipo, o que eu vi da Uma Truman foi o lance de que ele tratou mal ela no set, não necessariamente sexualmente. Ah, tá. Mas tipo, que foi o de botar pressão nela, de fazer cena, que é um filme de ação, então tem umas cenas complicadas e tal. Uhum. Então, daí você começa a ver, assim, tipo, o Tarantino não necessariamente tem um caso de assédio pesado, assim, mas só que tem várias coisas, tanto no cinema dele quanto na vida pessoal, que eu acho meio problemático, assim, o jeito que ele lida com a violência sexual e a violência em um todo. Já o Lars von Trier, eu acho que ele faz de sacanagem mesmo, assim, tipo, pra mim ele faz um anti-cinema, tipo, tem um negócio conceitual legal por trás, que agora eu tô falando de Dogville, porque ele tem todo o Lars, tanto em Dogville quanto Dançando no Escuro, tipo, ele já ganhou Palma de Ouro, se eu não me engano, com Dançando no Escuro. São filmes que ele meio que desconstrói a linguagem do cinema. Então Dogville é... que tem umas cenas de estupro pesado, assim. Pra mim, o Lars, ele tá fazendo um negócio só pela provocação. Ele não tá fazendo... Ele não tá preocupado em personagem, ele não tá preocupado em tratar o assunto, tipo, expor o assunto. Ele tá querendo só fazer um filme provocativo pra chocar. Tanto que o filme dele agora que saiu de Cannes, a galera tá falando que é o mais absurdo, assim. Tem um vídeo dele falando, assim, ele tá numa videoconferência com alguém, assim, daí o cara falou assim, viu, eu acho o seu filme adiável. O que você acha disso? Ah, eu acho isso ótimo. Ele se diverte com isso. Então é um negócio muito... é sádico, é desnecessário, tipo, não tem sensibilidade. E tem alguns outros, tipo, não é necessariamente o problema a violência em si, ou a violência sexual em si. Tem dois cineastas que eu curto muito, que é mais ou menos nessa linha de uma violência... mais gráfica mesmo, que é o Sean Wook Park, que é um cara sul-coreano. Ele dirigiu Old Boy, que é maravilhoso, um dos meus filmes favoritos da vida. E ele, tipo, a cena, os filmes dele são muito violentos e tal. Tem bastante sexo também. Não, tem um dele que tem estupro também. E em entrevista ele fala muito assim: olha, tudo que eu faço em um filme eu penso duas vezes, assim, eu preciso fazer isso. Tipo, ele é muito consciente, você vê na narrativa, assim, que faz sentido aquilo tá lá, ele é colocado de um jeito mais coeso. Tem o Nicholas Refn também, que, tipo, ele já chegou a filmar necrofilia, assim. Tipo, mas ele é um cara que gosta de provocar também, mas no caso dele, ele filma de um jeito que ele nem aprova, mas ao mesmo tempo ele não repudia também. Ele tá expondo aquilo e ele deixa pro espectador ter a reação dele. Uhum. Eu acho que é muito um tipo de cinema muito mais honesto do que o Tarantino, do que o Lars e tal. Um outro filme também, o cinema europeu, assim, esse mundo da cinefilia é bem complicado também. Tem um filme que é o Irreversível, que tem uma cena de, tipo, que ele trata duas coisas, assim, que é o lance... A história do filme é de trás pra frente, e é a história de um cara que a esposa foi violentada e ele vai buscar vingança. Então é de novo esse lance, assim, tipo, a violência sexual só como pretexto pra movimentação do homem. E tem uma cena pesadíssima de um estupro que dura 10 minutos, assim, que é num corredor. Eu conversei com algumas meninas que viram o filme, que moram em São Paulo, e falaram assim, ah, tal lugar de São Paulo eu não vou porque eu vi esse filme e pra mim eu não consigo ver, assim. Então... o problema não é retratar, o problema é por que você tá colocando isso na tela, qual é o tom que você tá trazendo, sabe? Aquele paradoxo, assim, qual é o limite da arte, né? É eterno, eterno. É. Cara, eu tenho um que eu lembrei também, só eu não sei se eu posso falar, se vai ser spoiler. Vocês viram Fragmentado? Eu não vi, não, mas pode mandar. Mas pode, gente, spoiler de Fragmentado. Desculpa, vai. Gente, spoiler de Fragmentado é pesado, né? O filme em si, ele trata muito isso do estupro, eu tinha até me esquecido disso. Tanto a primeira cena, você tem você vai meio que introduzir a sua protagonista, ela tá numa festa, tá saindo da festa com mais umas duas amigas, que não são tão amigas assim, e o pai dessas meninas vai dar carona pra elas. Só que um cara entra no carro e leva elas embora. Então você já tem opa, vai acontecer alguma coisa horrível aí, né? E o tempo inteiro elas são mantidas em cativeiro e o cara trata elas como se fosse realmente um estrupador. Se eu não me engano, realmente chega a estrupar uma menina, uma das meninas. Enfim, o filme trata disso e a protagonista, ela tem insinuações que ela foi Não, ela foi de fato violentada, na verdade. Ela foi desde criança, na verdade. Tanto que tem umas cenas pesadas dela, tipo um flashback mesmo, dela com o pai e o tio. E o tio, assim, cara, é uma cena assim que pra mim me pegou muito, assim, eu acho muito pesada. Mas o jeito que foi tratado, assim, você acha que foi uma coisa gratuita? Você acha que faz parte do tema do filme? Não, eu acho que faz parte do acho que fez parte do tema do filme, sim. Era uma apresentação da protagonista e de como é que ela, naquele contexto onde ela foi raptada, ela consegue agir conforme aquilo que ela já passou na vida dela inteira. Tanto que tem, quando as meninas elas estão num cativeiro, num quarto bem pequeno, e chega o sequestrador, né? Que é o personagem principal, assim, meio que o antagonista do filme. Ele pega uma das meninas e ela, antes de sair da sala, a personagem principal, ela sussurra no ouvido dela, né? Faz xixi em você mesma, sabe? Enfim, tentar inibir o cara de alguma forma. Caramba. Então você vê aí que ela tem um histórico, né, diferente. E depois mostra realmente o que aconteceu com ela. E também acho que o filme trata dessa bestialização também do ser humano, né? E totalmente, até literalmente, né? Que o cara no final ele realmente vira uma fera. É muito triste, assim, desesperador o final do filme. Posso contar o final? Vai. Desculpa, Lid, mas eu vou ter que contar. Mas vai. É legal também que ele consegue juntar tudo isso também pro próximo, né? Que a gente vai ser meio que culminar toda a história, né? E a personagem, ela. O pai dela já tinha morrido e ela, enfim, consegue sair do cativeiro e tal. E ela tem várias marcas pelo corpo também. Tanto que. Ah, cara, eu não vou explicar tudo assim com detalhes pra não estragar a experiência, mas é muito bacana o jeito que eles conectam tudo isso no filme. E no final ela acaba voltando com o tio dela, porque ela mora com ele, né? O jeito que mostra isso é muito triste, assim, porque, tipo, ela não foi justiçada, sabe? Ela foi injustiçada, não teve justiça no caso dela. Então, o filme ele não chega a tratar de estupro em si, mas o jeito que ele integra tudo faz sentido, né? Não é uma coisa jogada, não é um recurso narrativo pobre, sabe? É algo que faz parte da trama, realmente. Daí, pelo que você tá falando, é diferente, assim, de, por exemplo, sei lá, os casos que a gente falou, assim, de porque é integrado na história, faz parte da narrativa, pega o arco do personagem que foi violentado, uhum. Sabe? Um dos problemas que eu tive com 13 Reasons a primeira temporada, tipo, ele é muito polifônico, tipo, polifonia é um recurso narrativo que tem várias vozes, né? Tipo, não é só um personagem que você ouve no 13 Reasons. Mas eu achei muito que o lance da Hannah e as fitas da Hannah tal ficou, pelo menos na primeira temporada, foi mais... era a narrativa do Clay ali, tipo, não sei o que vocês acham, mas tipo, a história do Clay e como o Clay não consegue lidar com a morte da Hannah, de como o Clay se sente culpado. Então, tipo, eram todas as cenas que acontecia alguma coisa com a Hannah, era mais pra fazer, tipo, fazer uma associação, porque por mais que seja a Hannah contando, você pega ali a primeira temporada, o Clay ouvindo elas, então você, pelo menos foi a minha perspectiva, assim, porque eu pensava muito mais de como o Clay tava se sentindo ouvindo aquilo do que a Hannah contando. Eu acho que é um jeito de geral, assim, de montagem, edição, de como você faz o episódio, que pra mim ficou muito mais um negócio sobre o Clay do que sobre a Hannah. Já na segunda temporada eu achei muito legal o lance da recuperação da Jéssica. Alguém chegou a assistir a segunda temporada? Não. Eu tô vendo tantas críticas ruins da segunda temporada que eu tô com receio. Eu gostei muito. Parece que eu fui uma das poucas pessoas que gostou, assim. E pra mim ele soluciona muita coisa da primeira. E eu gosto da primeira temporada, mas eu acho que tem alguns problemas. Esse é um deles que eu acabei de falar. A segunda temporada ele resolve isso. Porque ele dá voz muito mais pros personagens. Tem uma das personagens que foi violentada e no caso não se matou. E continua a vida e tal, e mostra como a recuperação dela é... Eu acho muito legal como eles trataram isso. Isso foi muito legal. Tipo, dar espaço pra uma personagem na cultura pop passar por esse processo de recuperar pós isso. E teve muita gente também que falou do final. Do final teve meio que spoiler, mas não é spoiler da segunda temporada. Os caras culpados, eles são punidos, mas não do jeito que você imagina. E tem, acontece uma segunda violência sexual, mas dessa vez é com menino. E é bem gráfica. Daí as críticas foram o seguinte, assim: poxa, você faz uma série sobre violência sexual, você quer conscientizar as pessoas, mas quando vai ter a punição não acontece. Você tá desincentivando as pessoas a denunciarem, mas tipo, seria muito mais um desserviço pra sociedade se eles fizessem alguma coisa que o cara é punido, tudo certinho. Porque seria não é uma coisa não real. É, seria não uma coisa assim, irreal. Tá tratando a realidade, as pessoas não são punidas. E a série consegue encontrar esperança, encontrar resolução, mesmo isso não acontecendo, mesmo a punição não acontecendo. Tipo, isso eu achei bem legal da série, assim. Ele consegue trazer bastante coisa nesse sentido. E tem a violência do que acontece com o menino, que é muito gráfica. E falaram assim, nossa, é desnecessário e tal. Ela é bem forte mesmo, mas eu acho que ele não explora a cena. Tipo, ele não é uma cena que falam assim, nossa, vamos fazer uma cena aqui pra chocar todo mundo. Ele não estende a cena mais do que precisa. Tipo, ela acontece e acaba, ela é relativamente curta. É, tipo, ela podia ser mais gráfica se ela quisesse, tipo, podia mostrar mais coisas, ele não mostra. Ele só mostra o suficiente pra deixar claro o que aconteceu. Então, assim, eu não tive problema com essa cena. A segunda temporada pra mim é bem mais resolvida do que a primeira. Mas esse que é o complicado, assim, tipo, nem toda série vai acertar tudo, assim, tipo, eu acho que é muito difícil você achar um filme ou uma série ou algum livro ou uma obra de literatura que vai ser 100%, assim. Sim. Ou agradar todo mundo, porque é um assunto muito delicado mesmo. Uhum. E só pra, assim, uma observação, que mesmo que não trate esse negócio de estupro, não é sobre estupro em si, a gente tem que sempre questionar, tipo, as coisas que a gente ouve, assiste, enfim, o machismo tem tudo a ver com isso. Então, se o machismo que tá na nossa cultura, enfim, ele é o que legitima e o que justifica esses crimes. Então a gente tem que estar sempre atento e questionando o que a gente vê. Sobre isso que você falou, Amanda, tem uma série que eu amo de paixão, que eu amo, quem não viu, veja, que é Mad Men, que ele trata, se passa na década de 60. É uma série recente, mas ele se passa na década de 60 e do mundo da publicidade, assim, né? Dos caras na Madison Avenue. E ele é muito, muito bom em retratar o desconforto da mulher naquela época, assim. Ele se passa na década de 60 toda, então você vê a evolução, assim. Você acompanha a Peggy, que começa como uma secretária, que ninguém dá nada, e no final ela acaba ganhando destaque, tendo relevância na empresa e na vocação dela, né? E uma das coisas que a série faz muito legal é que ele mostra as pequenos assédios diários que as mulheres sofrem, e a série tem uma sensibilidade de mostrar aquilo sem falar nada. Ninguém vai falar pra você assim, nossa, aquilo que aconteceu foi um estupro, ou aquilo que aconteceu foi um assédio. Tem um estupro que acontece de fato. Se eu não me engano, é o único que acontece, que é o marido acaba estuprando, violentando a esposa, nem de casa, nem um casamento. Quando acontece, é um absurdo, assim, tipo, e a série continua normal. Tipo, a personagem continua com o cara por um bom tempo. Mas a série tem a sensibilidade, e eu acho que esse é o lance de recurso de linguagem. Ele mostra pra você o desconforto dela, ele te deixa na mesma... consegue mostrar pra você como aquela situação é desconfortável, mas ao mesmo tempo ele não verbaliza em nenhum momento, é tudo visual. Isso é uma coisa legal. Tem essa mesma personagem. Ele fica te explicando, né? Ele não é auto-explicativo. Essa é uma coisa também, porque o que eu sinto um pouco, principalmente na arte brasileira, é que às vezes fica um negócio só politizado. Então quer trazer consciência de, sei lá, desse lance de cultura do estupro. Enfim, trazer relevância nesse assunto, mas ele acaba sendo só isso e esquece que ele é uma obra de arte também. Então acho que precisa ter essas dimensões, assim, tipo, até você tratar esse assunto, mas sendo arte ainda, tendo sutilezas, tendo relevâncias. E às vezes isso vai, por consequência, vai ser tratar o assunto de uma forma incômoda, porque o Mad Men, inclusive, tem muita gente que assiste e fala, nossa, mas todo mundo é machista, todo mundo... Exato, essa é a ideia, essa tipo... É a realidade. Essa é a realidade, tipo, ele tá representando uma realidade, ele não aprova aquilo, mas ele tá expondo. Nossa, podia falar só de Mad Men em várias cenas, assim. Tem uma cena que tem uma mulher muito bonita, assim, que ela tem uns peitos enormes, assim. Ela é maltratada a série toda por causa disso, é de cortar o coração. Tanto que em algumas cenas, tipo, em alguns momentos, um pessoal da empresa até insinua ela, tipo, pra ela fazer, ter relação sexual com um cara pra trazer benefício pra empresa, assim. E é uma coisa complicada também que a série mostra, que às vezes as próprias mulheres acabam reagindo de uma forma machista, ou... Sim, sabe? Isso acontece, sim. Aliás, depois eu conto. Tipo, porque uma das personagens acaba menosprezando, que é a própria Peggy, assim, acaba menosprezando essa mulher, assim, por causa da beleza dela, assim, e essa mulher, ela fala assim pra Peggy: você não sabe o que é estar na minha posição. Tipo, por mais que você seja mulher também, a nossa situação é diferente, a gente é tratado de forma diferente. Então, Mad Men, eu acho que é uma das coisas que trata muito legal, não só a violência sexual em si, mas todas as coisas que estão em torno disso e que acaba levando a isso, de uma forma muito sutil, sendo uma arte muito complexa. Sim, isso que você falou da mulher eu acho muito interessante, porque, assim, no nosso meio, no nosso relacionamento entre mulheres, a gente acaba perpetuando também isso, a cultura do estupro, o machismo. Por quê? Porque a gente, desde pequena, a gente aprende pelas nossas vós, pelas nossas mães, enfim, família, que a gente tem que, enfim, a gente tem que ser aquela coisa delicada, a gente tem que se vestir assim assado, pra quê? Pra agradar o homem. Você chega na adolescência e o que mais, assim, pesa, eu acho, na adolescência, principalmente das... Acho que isso em caso de meninas e meninos, mas essa questão da aceitação e tudo mais. E, meu, e o tanto, assim, eu sempre tive problemas com meninas e esse negócio de competição, sabe? É muito difícil manter uma amizade, assim, na adolescência com meninas por causa disso. Sempre tem isso de... Putz, mas você tá vestida assim pra quem, sabe? Nossa, mas você tá querendo competir, você vai roubar o meu crush, né? Você ouviu isso já? Eu ouvi na igreja, gente. Meninas falando isso pra mim. Por que você veio assim hoje, Amanda? Você tá querendo roubar os pretendentes? Assim, então a gente aprende que o que a gente faz é pra agradar os meninos. A gente tem que se depilar, a gente tem que se vestir assim. Por quê? Porque assim é o jeito que os homens gostam. A gente lê nas revistas, toda teen, não sei o que, não sei o que lá. Tipo, ai, o que que os homens gostam, o que eles não gostam que as mulheres façam. Sabe? Então não é... É lógico que a gente precisa se cuidar, mas a gente tem que ter essa... O ideal seria a gente ter essa noção que isso é pro nosso bem, não porque a gente precisa agradar os homens. Uhum. Mas isso seja por consequência, né? Tipo, não... Exatamente. Se você quiser fazer isso pra agradar, não... você faz quando você quiser também. Né? Exatamente. Com relação também ao estupro, as próprias mulheres também multiplicam essa cultura, esse olhar errado sobre isso. Eu já tive uma experiência minha mesmo, quando eu tava trabalhando, eu trabalhava como recepcionista numa academia. E aí a gente viu no jornal de um caso de uma mulher que ela tava andando, ela tava correndo, eu acho, à noite na rua, e era meia-noite. Ela tava se exercitando, andando, correndo, whatever. E aí ela foi estuprada. Uma pessoa X chegou e violentou ela, estuprou ela. E aí a gente tava comentando sobre isso, um grupo de mulheres, e uma das senhoras ali falou assim: mas é claro, ela tava pedindo pra isso. Gente, onde já se viu a mulher sair meia-noite de casa e querer andar na rua? É lógico que ia acontecer isso, ela tava pedindo, sabe? Então, e você pensa, isso acontece com outros crimes? Não, sabe? Se você vier e falar assim: meu, roubaram meu carro, ninguém vai te falar: viu, mas onde você estacionou ele? Viu, você tava pedindo, né, pra roubarem seu carro. Sabe, isso não acontece. Uma das justificativas que as pessoas dão pra... Às vezes ficar perguntando: nossa, mas que roupa você tava? Mas que você tava fazendo? Tipo, o que você fez pra merecer isso, né? É que às vezes pode ser uma alegação falsa. Só que assim, isso não faz sentido, porque a porcentagem de acusações falsas sobre o crime do estupro é o mesmo número, a mesma porcentagem de qualquer outro crime. Então isso não é uma justificativa. Uhum. Enfim. Não é necessariamente que a mulher tem que ser... ouvida incondicionalmente, né? Eu acredito que você não esteja falando isso. Mas só que ela tem que ter... Ou tem que qualquer ser pessoa. Sério, qualquer pessoa que levantar como isso. Como um crime. Como um crime, sim, né? Tipo, ter seriedade. É um crime muito, muito forte. Assim, se não me engano, foi na matéria do Super Interessante que eu tava lendo isso, uma pesquisa que eles fizeram. Pra ver como que as pessoas veem o estupro, né? Quão pesado para as pessoas isso é. E, se não me engano, é visto como o segundo pior crime, só de, é, vem depois do, do homicídio, sabe? Então é um crime muito forte. E que é tratado, assim, é o crime que é mais tratado de forma errada, mas com muitos impunes, desmotivação da, da vítima em, em acusar, enfim. É bem complicado. É, amarrando um pouco, então, e... puxando pra, pra outra direção também, que a gente falou muito do caso da mulher. Eu queria trazer um caso de filme que retrata violência sexual em meninos. Que tem um filme que pra mim trata isso de forma magistral, assim. Que é sobre Meninos e Lobos, que é sobre três amigos. E daí um dia eles estão brincando na rua e alguém chega com um carro e fala pra um dos meninos entrar e tal. E depois descobre que o menino foi violentado, ele consegue fugir depois. Mas o tenso, e tipo, o autor do livro, que esse filme é baseado num livro, ele fala que ele trabalhou com as ciências sociais, com crianças que passaram por isso. E o que ele quis representar nesse filme foi o lance da culpa da culpa do sobrevivente. Porque... culpa do sobrevivente. Ah, porque não foi só, e é um assunto delicado também, porque não é só a vítima que acaba sofrendo, mas as pessoas ao redor dela. Uhum. Porque e esse filme, tipo, em nenhum momento mostra, o Clint Westwood, ele tem, pode ter alguns problemas de alguma coisa que ele fala, assim, mas ele é um diretor magistral, assim, porque ele em nenhum momento mostra a cena do estupro em si, que aconteceu com o menino, mas isso leva o filme todo, a consequência desse ato acaba com a vida dos três caras e cada um de uma forma diferente, cada um acaba reagindo de uma forma, tipo, e é pra mostrar algumas coisas assim, tipo, que é o lance que você não precisa mostrar a cena pra ela ter peso pros personagens, tipo, você não precisa necessariamente ficar mostrando aquilo na tela, você pode fazer uma narrativa complexa com o personagem que aconteceu isso com ele, porque podia ser só sobre, tipo, os outros dois meninos e o outro cara, ou de repente ser uma menina, essa que foi, podia muito bem substituir, mas eu acho que por ter várias sutilezas e conseguir construir personagens que sofrem com isso e sofrer com as consequências por anos, pelo resto da vida, eu acho que mostra, tipo, como o assunto é complicado e como ele tem várias formas de ser tratado, assim, tipo, uhum. Porque ele quebra várias coisinhas, assim, de narrativa, tipo, não é aconteceu alguma coisa e isso gerou uma motivação de vingança, ou senão, tipo, depois que aconteceu, sabe, tipo, eu acho que um bom exemplo, assim, de como tratar do assunto sem você ser desrespeitoso sobre ele. Um ótimo filme, quem não viu, veja. É bem pesado, mas veja. Então, quando você me sugeriu esse tema, né, pra gente gravar, eu procurei algumas coisas a respeito, né? E eu acho que eu nem sequer tava procurando de fato. Eu acho que eu acabei rolando no meu feed lá do YouTube e eu acabei achando esse vídeo a respeito da masculinidade na cultura pop. E eu vi o rapaz falando, eu não vou me lembrar agora o nome dele, nem o vídeo em si, a gente pode colocar na descrição. Vai estar na descrição. Né? Acho que é um vídeo bem pertinente sobre o assunto. E ele fala de como o homem é tratado, assim, na cultura pop, realmente. Ele começa falando de um anime, se eu não me engano. E é o Fate Zero. É, de como que o homem, seja em anime, seja em filme, ele tem a característica de não falar sobre os sentimentos dele. Uhum. Ele é um cara sempre retraído, e isso é levado como algo muito legal. Como que ele... mascara o sentimento dele pra passar por cima disso e sempre resolver os problemas da vida dele com violência. E é legal que eu nunca tinha parado pra pensar nesse tema, né? E é realmente verdade, cara. A gente vê, por exemplo, o filme do James Bond. O cara com a carona amarrada, resolvendo os problemas dele tudo na bala e com um monte de mulher do lado dele. E quando você cresce, você que é homem, assim, menino, você fala, esse é o homem que eu quero ser. É o cara parrudo, o cara quieto, que não fala nunca de sentimento, porque isso é coisa de mulher, uhum. Entendeu? E cara, não é assim, sabe, que as coisas funcionam. Eu acho que o ser humano tem que falar sobre sentimento abertamente, com sempre, seja ele homem ou mulher. É, a gente não pode ficar retraindo as coisas dentro da gente, senão a gente, cara, vai crescer e não vai saber lidar com os problemas. O fato de nós, homens, passarmos por isso e sermos educados dessa forma, tanto pelos nossos pais até, porque eles foram educados dessa forma, e também a gente vê isso na cultura pop, enfim, na cultura que a gente consome diariamente, a gente se sente mal quando a gente vai querer falar sobre algum assunto, né? Então a gente não tem instrução de como, por exemplo, tratar uma mulher, sabe? Uhum. A gente, quando a gente vai falar desse assunto, a gente trata como a gente tem que cortejar a mulher pra gente conseguir ela, né? Uhum. Mas a gente não trata como a gente tem que tratar ela como uma pessoa, sabe? Você não vê na escola educação pros meninos, tipo, tanto pras meninas também, por exemplo, se você vê uma menininha sendo, enfim, um molequinho tá enchendo o saco da menina. Você como homem, assim, eu acredito muito no que o homem tem o seu papel e a mulher também tem o seu, e eu acho que um dos papéis do homem que tá, assim, no nosso gene realmente é uma questão de proteção. E quando a gente vê algo que tá acontecendo com alguém indefeso, não, pode ser uma mulher ou uma criança, a gente tem que intervir, a gente tem que fazer alguma coisa, sabe? E isso não é educado pra gente. Muito pelo contrário, o machismo tá aí pra bagunçar toda a nossa cabeça e a gente achar que aquilo realmente é o certo. Outra coisa também naquele documentário do Liberated, que a gente falou no começo, fizeram a pergunta pro cara o que era ser homem pra ele. Pasmem, mas ele disse que era pegar mulher e ir na academia e ficar forte. Cara, aliás, tem uma pesquisa também, eu tô te cortando. Não, pode falar. Tem uma pesquisa que fizeram, se não me engano, também foi nos Estados Unidos, que o cara, ele começou a fazer uma pesquisa com estudantes universitários, e ele não falou pra que era a pesquisa dele, ele não falou que era sobre assédio, sobre estupro, sobre nada, e aí ele foi pros caras que falou assim, olha, como você chega numa menina? Né? Ele começou a entrevistar vários caras, como que você faz pra chegar aos finalmente, né? E assim, a maioria das respostas era assim, ah cara, eu começo a falar coisas legais pra ela e tal, não sei o que, convido ela pra ir na festa. Aí na festa eu começo a encher ela de bebida, e aí eu espero ela ficar meio muito bêbada pra dizer não. E aí é assim que eu chego lá, sabe? E isso é muito normal isso. Sim. É ensinado assim. Uhum. E eu quando eu vi aquilo lá, eu falei, cara, isso é realmente verdade, porque eu já ouvi de meninos falando isso abertamente, tranquilamente, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ser homem é pegar o máximo de mulher que você conseguir e ser forte. Forte fisicamente, né? Aparentar ser forte. Sim, aí você vê que a problemática tá dos dois lados, né? Tanto com o que é ensinado aos homens e o que é ensinado às mulheres, né? É um problema meio que de identidade. Sim, é algo que deveria ser ensinado desde o berço, né? Mas também é papel da sociedade também. Deveria haver nas escolas um ensino realmente de como tratar as pessoas, sabe? Eu acho em que todas as esferas. O que falta, já indo para o encerramento, assim, que tem todo esse lance, assim, é uma discussão bem grande, assim, de gênero, de como tratar gênero, se a gente trata, enfim, homem com mulher. Tipo, eu acredito muito nesse lance que, sim, tipo, homem tem suas características, mulher também. Mas eu acho que o que tá faltando é uma coisa antes disso, que é o lance de você considerar as pessoas seres humanos. Tipo, sim, antes de você considerar, tipo, a mulher como gênero, assim, que eu acho isso importante ser tratado. Mas eu acho que antes disso é você tratar a pessoa como pessoa, e você pensar como um ser humano, assim. Por consequência, vai gerar, tipo, a discussão também de gênero. Mas eu acho que o problema antecedente, eu acho que tem tudo a ver também com o lance tanto da indústria, assim, de entretenimento, como a indústria em si e as mídias que acabam saindo sobre isso. Esse assunto de representatividade, de violência sexual tá muito em voga, mas parece que ela tá muito superficial, porque, por exemplo, a gente, não sei se a gente chegou a comentar aqui de propaganda. Antigamente era muito... era batata, assim, em comercial de cerveja e até uma mulher seminua. Isso tá mudando, mas isso tá mudando só superficialmente. Tipo, não é uma coisa que as pessoas estão tomando consciência, tratando as pessoas como pessoas, tipo, pensar na mulher como indivíduo. E muitas vezes tá mudando ali na propaganda só porque é uma coisa que tá sendo falada. Exato. Pro público consumir isso, mas você vai ver na... Pra ficar politicamente correto. Exatamente, mas você vai ver na história da empresa em si, o que realmente é, você vê que não faz jus ao que eles colocam na propaganda. É. Sim. Então acho que. Cara, os caras fazem propaganda porque tem um público muito grande que consome. É. E eles fazem aquilo porque existe esse pessoal, né? E cada vez mais comum, é mais comum eu ver comerciais assim, de tipo, não só com representatividade de mulher, assim, mas LGBT também. Mas eu acho que ainda tá em defasagem você encarar o outro como outro, assim. Uhum. E não como um objeto. Acima de tudo, né? É. Mais algum comentário, gente? Eu acho que só. Acho que não. Gente, isso aí é um assunto denso, a gente podia falar muito mais coisa, mas eu acho que a gente já... Foi uma conversa muito boa, a gente falou sobre bastante coisa. Então, se você tem algum comentário aí, com amor e carinho, me deixa aí nos comentários. E... Sua opinião é muito importante. É isso aí, gente. Obrigado pela participação. Mano, obrigado de novo aí. Obrigada. Obrigada a vocês. Isso aí, gente. Então... É até difícil encerrar um assunto desse, mas... Será pertinente a gente colocar uma contato. Forma de alguém fazer... Não denúncia? Talvez até denúncia, mas é algum órgão que possa... A pessoa possa se abrir, talvez seja uma forma A gente vai legal. Procurar alguma... A gente, é legal, a gente vai se procurar. Se a gente encontrou, isso vai estar no cast. Gente, é isso aí, obrigado e até a próxima. Até mais, tchau. Até mais.